Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Conheça agora as propostas do candidato ao vereador que realmente é novo na política. Baby! No dia 2 de outubro, vote no candidato a vereador que é novo de verdade, Baby! Tô louco, rapaz? Papo é esse? Tá achando que eu nasci ontem? Prevenção é importante em tudo, tanto na área da saúde como para evitar o fim do mundo. Se eleito vereador, pretendo construir uma cúpula em cima de Foz do Iguaçu para proteger nossa cidade e as cataratas da queda do meteoro da extinção. Pode vir, meteoro! Estaremos preparados. Zezinho do Apocalipse, vem comigo! Direito de resposta do candidato Júlio da Saúde, concedido pela Justiça Eleitoral em razão das ofensas proferidas pelo candidato Iracildo do Tapa Buraco. Caro eleitor e eleitora, no último programa eleitoral fui duramente atacado por meu adversário, que insinuou que eu sou o candidato ficha suja. Quero dizer a você, amigo eleitor e eleitora, que eu sou ficha limpa, por enquanto, mas sou ficha limpa. Só serei ficha suja depois que for condenado por colegiado em segunda instância em pelo menos um dos 37 processos por improbidade e corrupção ativa e passiva nos quais eu sou réu. Mas por enquanto, eu ainda não fui, fazendo então esse esclarecimento em nome da verdade e do respeito por você, amigo eleitor e eleitora. Obrigado. Encerra-se agora o espaço... Ah, ô Guilherme, pode voltar com o fronte aí. Candidatos do horário não eleitoral Transamérica, e lembrando, né, que a brincadeira está liberada aqui, mas lá na urna no dia 2 de outubro, nem pense em brincar, use o voto com responsabilidade e ajude, né, a pelo menos não afundar nossa cidade pelos próximos 4 anos. Fronte Transamérica até meio-dia.